Oh, Jesus está neste lugar. Vamos nos colocar de pé. Começa a aplaudir a Jesus. Começa a chamar a presença dele. Ele está aqui neste lugar. Entrar na presença dele, regozijando, bendizendo ao nome desse Senhor que é lindo. Vamos adorar Jesus nessa noite, amém? Com muita alegria. Ele é bom e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Aleluia! Te adoramos, Jesus! Com alegria nessa noite, nós vamos exaltar ao Rei dos Reis! Aleluia! Te exaltarão de geração em geração. de volta, Senhor, à primeira essência. Os teus pés, Senhor, nós queremos estar nessa noite. Somente a tua presença nos satisfaz, Senhor. Adore Jesus nessa noite, erga suas mãos, se derrame aos pés do Senhor, Ele está aqui nesse lugar, amém? Diga palavras de amor ao Senhor, diga o quanto você o ama. Senhor, visita-nos nessa noite. Pai, a Tua presença, ela traz cura. A Tua presença nos move, Senhor, por inteiro. Vem, Senhor, com Tua glória. Vem, Senhor, com Teu poder. Vem novamente, eu me Boa noite, irmãs. A paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra que está em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Se você tem a sua Bíblia aí, ou no celular, ou a Bíblia, e aí, livro mesmo. Lucas 8, de 1 a 3. Diz assim: aconteceu que em seguida Jesus ia por cidades e povoados, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras que os ajudavam com os seus bens. Esse texto, ele fala de mulheres que, após terem se encontrado com Jesus, após terem sido alcançadas pelo amor de Jesus, após terem sido curadas e restauradas, elas se dispuseram a seguir Jesus. Mas mais do que isso, mais do que seguir Jesus, elas se dispuseram a ser colaboradoras do ministério terreno de Jesus. Essas mulheres foram importantíssimas. Enquanto Jesus ia com os discípulos pelas cidades, pelas vilas, curando, pode sentar, gente, curando, restaurando, as mulheres iam atrás deles e elas iam provendo, elas iam dando suporte para que o ministério de Jesus pudesse acontecer. E todas nós aqui já fomos alcançadas pelo amor de Jesus. Amém? Fomos alcançadas pelo amor de Jesus. Todas nós já fomos restauradas pelo amor de Jesus. Já fomos curadas, libertas. Então hoje o convite é para que você deixe de ser apenas seguidora de Jesus, porque eu creio que você já é, mas que você se disponha a ser uma colaboradora do Evangelho, com seus recursos, com seus talentos, com seus dons, com seu tempo. Que você seja participante do reino de Deus, das boas novas de Jesus. E aí eu quero pedir para você ficar de pé agora novamente, que a gente vai ofertar. Esse é o momento da oferta. E você vai ter a oportunidade, aqui na frente tem os... as salvas, o gasoflácio, tem? Tem aqui? Ah, sim. Você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, ofertar. Você pode também ofertar aí, espalhado aí nas cadeiras, nas pilastras, estão os QR Codes. Você pode também ofertar, sim. Se o culto estiver sendo transmitido no culto online, você pode ofertar pelo CNPJ. Mas oferte. Seja uma colaboradora do reino de Deus. E quando você estiver vindo aqui ofertar, venha com um propósito. Senhor, hoje eu estou ofertando o meu recurso financeiro, mas eu quero te ofertar também a minha vida. Eu quero te ofertar também o meu tempo. Eu quero te ofertar também o meu talento. Eu quero te ofertar o meu dom. Pode vir então aqui. Vamos ofertar com alegria. Sei que é simples, não rei, mas não. Glória a Jesus. Levante as mãos aqui para o altar. Vamos consagrar, vamos abençoar essas ofertas que foram trazidas até aqui. Porque essas ofertas, elas são sementes. Sementes que você semeou em solo fértil. E a Bíblia diz que pode dar 30, 60 e 100 por um aí nas suas necessidades, nas suas aspirações. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelas ofertas que foram trazidas aqui ao teu altar. Muito obrigada pelas tuas filhas que puderam ofertar. Que essas ofertas sejam sementes, Senhor, semeadas em solo fértil. E com certeza é, porque o teu altar é solo fértil, o evangelho é solo fértil. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de ofertarmos na tua casa. E pedimos, ó Deus, que essa semente lançada aqui hoje, ela frutifique a 30, a 60, a 100, Senhor, nas necessidades das tuas filhas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Desejo permanecer em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, vamos erguer as nossas vozes e clamar o Santo Espírito. Diga isso, Santo Espírito. Eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em eu quero amar. Que tua presença é onde o medo se esvai. É em tua presença onde eu quero me esconder. É em tua presença onde eu desejo estar todos os dias. Vale mais um dia em tua presença que qualquer outro lugar. Em tua presença. Quantos desejam isso? Vamos lá. Peça mais a presença dele sobre a sua vida. Peça mais a presença dele sobre este lugar. Nós queremos mais a tua presença, Senhor. Nada nos resta se não temos tua presença. Oh, tua presença nos satisfaz. Se coloca de pé. Abraça uma irmã. Vem cá, pastora Ruama. Vem pra cá, já de uma vez. Abraça uma irmã. Acabamos de ser ministradas de uma forma tão poderosa no louvor, de uma forma tão poderosa nessa ministração da Avante com as meninas. Feche seus olhos. Comece a orar. Comece a orar por essa mulher que está aí ao seu lado. Abrace ela. Não deixe nenhuma irmã sem abraçar. Tem a nossa irmã queridona ali. Abrace ela. Fala, irmã, eu estou aqui junto contigo, porque nós seremos ministradas. Fala para ela, nós seremos ministradas. E o Senhor vai falar fortemente no nosso coração. Fala isso para ela. O Senhor vai falar, vai sacudir a gente. Amém? Glória a Deus. Não, mas não desgruda dela não, está frio. Muitas mulheres estão no YouTube assistindo porque está frio. Né? Glória a Deus. Mas está assistindo. Graças a Deus, Campus Online também. Mas nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui, Campus Online também, para a gente receber algo de Deus nessa noite. O nosso título desse culto, né, de agosto é Elas com o Pai. Isso é muito profundo, irmãs. Nós precisamos estar com o nosso Pai. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Bendizemos o teu santo nome porque tu és bom demais. As tuas misericórdias nos alcançam a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, por intermédio, ó Deus, da tua palavra, que vai ecoar da voz da pastora Ruama. Toma, meu Senhor, a tua filha nas tuas mãos. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Cobre-nos, ó Deus, com o teu sangue. Pai, trabalha em nós toda a distração, tudo aquilo que não provém. Já vai batendo em retirada agora no nome de Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome. Mulheres sairão daqui curadas, restauradas, impactadas, renovadas, porque nós necessitamos, meu Senhor, ficar contigo. E eu quero te agradecer, ó Deus, por esse momento, elas, tão precioso na tua presença. E toma, meu Senhor, mais uma vez a vida da tua filha, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, mulheres, amém? Glória a Deus. Você está feliz com Jesus aí? Estou dando um oizinho aqui para as minhas ovelhas que estão espalhadas aí e a vocês também, amém? Um prazer estar aqui, conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, né? Me chamo Ruama, sou pastora da Igreja Metodista. Estou, nesse momento, pastoreando a Igreja de Jardim Salvador, que está aqui, amém? Cadê Jardim Salvador? Né? E também a Igreja de Correias, cadê Correias aqui, amém? Nós estamos pastoreando, tanto eu, quanto o pastor Augusto, que é meu esposo, né? Tenho 30, 32 anos, meu esposo tem 33, temos uma filhinha de 3 anos, que se chama Laura. E nós estamos aqui, já é o nosso segundo ano nessa terra chamada Petrópolis. E Deus tem sido muito bom, e esse convite, né, que nos alegra o nosso coração, de partilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? E eu quero convidar você, nesse tema tão profundo, né, Elas com o Pai. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis 3. Se puder me ajudar com um fundo musical, eu gosto bastante, né? Amo um fundo musical. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto de um fundo musical. Se puderem colocar para mim, eu agradeço em nome de Jesus. Gênesis 3, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 9. E eu convido a vocês se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. Você está preparada para o que Deus vai falar ao teu coração? Amém. Amém. Eu também estou preparada. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele o comeu. Abrindo-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Você pode fechar os seus olhos? Eu queria convidar você nesse momento, colocar o teu coração diante da presença do Senhor. Apresentar a tua vida. Para que a palavra encontre lugar no teu coração. Para que a palavra encontre lugar em você. Então, abra o teu coração nesse momento. Para que a palavra não seja para a pessoa que está ao seu lado. Que a palavra não caia no teu coração e não venha germinar. Mas que a palavra possa cair e poder dar o fruto da que agrada ao Senhor. Então, comece a falar com Ele. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Nós já te adoramos e a sua glória está neste lugar. Nós, Senhor Deus, estamos aqui e Deus é palpável a tua presença. Senhor, eu tenho convicção de que algo, Senhor, quer tratar aos nossos corações. De que algo, Senhor, quer curar nas nossas vidas. E que nessa noite a tua palavra nos transforme. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. E ela nos leve de volta ao lugar do encontro. Tua presença está aqui. E nós ansiamos essa presença mais do que tudo. Nos encha nessa noite com teu Espírito. Nos atrai a tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, ter um encontro contigo nessa noite. A minha vida é só um instrumento para que o Senhor faça aquilo que tu queres. Para que o Senhor fale ao coração de cada mulher que está aqui nessa noite. Fala conosco. Tu tens liberdade, Espírito. para fazer o que tu queres neste lugar. Nossas vidas estão em tua dependência, Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Elas com o Pai. Essa expressão, ela revela intimidade com Deus. Revela o lugar onde nós somos cuidadas, somos tratadas. Revela um direcionamento. E revela familiaridade. Porque Deus Pai é o nosso Pai. E essa expressão nos leva a entender que existe um lugar onde nós precisamos estar. E nós fomos criadas para esse lugar. Esse lugar onde a presença de Deus ela é real. Esse lugar onde Deus fala, onde Deus cuida, onde Deus trata, onde Deus renova. Nós fomos criadas para esse local. E quando nós olhamos para esse texto de Gênesis é onde a gente vê um lugar tão perfeito. Um lugar criado com perfeição. Ali naquele local havia todas as necessidades supridas. Ali naquele local havia verdade, não havia vergonha, não havia timidez, mas havia plenitude da presença de Deus. Um local totalmente preparado pelo Senhor para que o homem e a mulher pudessem estar ali e desfrutar de uma vida alegre e abundante. Um lugar perfeito de plenitude. Mas esse lugar, onde nenhuma necessidade, não havia necessidade, onde havia felicidade, onde havia amor e onde havia a presença, o principal, a presença do Criador, que todos os dias, na viração, ia encontrar com eles. A gente não sabe o que acontecia ali, mas talvez um bate-papo, conversado que eles descobriram e poder conhecer ao Senhor. Porém, esse relacionamento tão profundo, esse relacionamento tão sólido, um certo dia veio a se romper. Veio a se romper porque um quarto intruso entrou no meio da história. E num dia comum, Eva andando pelo jardim encontra uma quarta pessoa. Encontra alguém diferente do que ela encontrava todos os dias. E ela ali tem um diálogo. E esse diálogo, esse relacionamento que ela tem por segundos com essa serpente, muda todo o percurso da história. Muda toda a forma de se relacionar com Deus. Aonde Deus era visível, aonde Deus era, podia se tocar nele, aonde Deus estava ali, sem máscaras, sem intercessores, sem alguma cortina, não. Deus estava ali de verdade, totalmente diante deles. A partir daquele diálogo, onde Eva conversa com a serpente, tudo veio a mudar. Aquela serpente colocou uma distração no coração de Eva. E dentro do coração dela passa a surgir uma necessidade que não existia, porque ela estava em um ambiente onde todas as suas necessidades eram supridas. Mas a passa dentro delas criar um desejo por algo além. A distração feita pelo diabo é sutil, mas tudo aquilo mudou totalmente a forma de se relacionar com Deus. A vergonha entrou no coração, a timidez entrou no coração, porque agora havia um segredo, algo oculto. Ela fez aquilo que não deveria ser feito, ela abriu espaço para algo que não era Deus, e aquilo tomou o coração, e a vergonha entrou dentro do coração dela. E ela só nota, e ele só nota, quando estão de trás das árvores e escutam lá do lugar secreto a voz de Deus chamar: onde estás? É sutil. Mas Mas às vezes nós só percebemos que nós não estamos no lugar secreto de Deus quando a voz dele ecoa de lá e nós estamos escondidas atrás das árvores e nós escutamos Deus de lá dizer: aonde você está? É sutil. E esse momento muda toda a história. E esse momento muda toda a forma de se relacionar com Deus. E aí é aqui que eu quero começar a falar com você. Existem várias formas que, a partir dali, o ser humano começou a criar para se relacionar com Deus. E uma delas que a gente encontra com mais facilidade é a vida para o Pai. E aqui eu quero usar o texto de Lucas, se você puder abrir, o texto de Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. A passagem famosa de Marta e Maria, amém? E o texto vai dizer: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-nos na sua casa. Tinha ela sua irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, agitada-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou-se de Jesus: Senhor, não se importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Aqui nós estamos falando da vida para Deus. Uma vida de serviço, de entrega. Nessa vida, nesse estilo de se relacionar com Deus, o serviço é o centro. O servir, o fazer é o centro. As atividades é o centro. Eu acho que para eu agradar ao Senhor, eu preciso, de uma forma exausta, fazer coisas para Ele. Mas é uma vida de serviço, com um coração vazio. A Marta, ela queria agradar ao Senhor. Marta queria, através do seu serviço, entregar o seu melhor para Jesus. Só que aquele momento não era um momento de serviço. Aquele momento não era o momento de Marta fazer para Jesus, mas era o momento dela estar com Jesus. Era o momento dela ser cuidada por Jesus. E quantas de nós, às vezes, ficamos por aqui de tantos afazeres? A nossa agenda está lotada. A gente está cheio de compromissos religiosos. Vivemos ocupadas demais, fazendo para Deus, produzindo para Deus, produzindo para a família, produzindo para o trabalho, mas estamos vazias. Estamos subindo ao altar, fazendo para Deus, mas vazias de Deus. Estamos servindo para Deus, mas carecendo de Deus. A Marta revela uma vida de relacionamento para Deus. Aonde eu acho que para agradar o meu Senhor, eu preciso fazer para Ele. Mas o para Ele não pode vir em primeiro lugar do que uma vida com Ele. Ah, mulheres. Remanda cantarabachadas. Tem mulher exausta. Tem mulheres sobrecarregadas. Tem mulheres que estão aqui por um fio para desistir, porque elas produzem tanto, tentando agradar a Deus e a todos, e estão negligenciando o lugar do cuidado. Estão negligenciando o lugar aonde Deus sara, aonde Deus renova, aonde Deus Deus cura, aonde Deus dá direcionamentos. Não caia nessa cilada de querer viver uma vida para Deus, sem Deus. Jesus mesmo disse que naquele dia falarão: mas eu expulsei em teu nome, eu fiz em teu nome, eu produzi em teu nome, aparta de mim porque eu não te conheço. Você fez muita coisa para mim, mas pouco tempo passou comigo. Você fez muito para os outros, pela obra, mas pouco construiu um relacionamento comigo. Quem está entendendo aqui nessa noite? Mulher, Jesus nos convida a cancelar compromissos. Jesus nos convida a cancelar agendas, porque o que importa de fato é estar na presença do Pai. Essa é a boa parte, e ela não será tirada de nós. O que adianta você dar o que você não tem? O que adianta você se desgastar, mas dentro está um vazio na sua alma? E quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o vazio aparece. Hoje eu cuidei dos meus filhos, hoje eu cuidei da minha casa, hoje eu trabalhei, hoje eu corri para lá e para cá, eu fui para a igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas quando você chega no seu secreto, você se sente vazia, porque falta alguma coisa. Saia dessa cilada, sabe por quê? A gente é mais, aquilo, mais do que fazemos, mais aquilo que somos. Quantas pessoas, quando vão perdendo o vigor da caminhada, já não tem mais vida físico para servir como antes, entram em crise e depressão porque não podem mais servir, porque acha que o sentido da vida é só produzir coisas, mas não. Nós fomos chamadas para o lugar secreto. Nós fomos chamadas para o lugar onde Deus nos completa. Nós fomos chamados para o lugar do encontro, onde todas as nossas necessidades são supridas. Ah, Jesus, abra espaço para a sua agenda. Essa é a noite de você pegar e falar assim: olha, vou acordar mais cedo, vou abrir mão desses compromissos. Fala para você, uma pessoa que quando se despertou para Jesus, eu era de segunda a domingo na igreja. E meu pai reclamava com o pastor. E um dia o pastor disse para ele: calma, ela vai aprender ainda. Não deixe a sua agenda ficar abarrotada, porque às vezes parece que é de Deus, mas às vezes Satanás está abarrotando a sua agenda de compromissos até religiosos, para você não ter tempo de estar no secreto com teu Pai. É tempo de voltarmos a dobrar os nossos joelhos. É tempo de viver com Ele. Mas não para por aí. Existe a vida para o Pai, de produzir para o Pai. Mas existe uma vida que também a gente encontra no meio de nós, que é a vida do Pai. Falamos da vida para o Pai, e agora vamos falar da vida do Pai. E o texto de Lucas 15, do 11 ao 24, vai nos dizer: continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos seus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus serventes: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponho-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Há um perigo da vida do pai. Esse filho pródigo vai exemplificar isso que eu quero dizer para você. Uma forma de se relacionar com Deus só desejando o que é bom de Deus. Esse filho, ele não queria mais estar na casa do pai. Ele não queria mais a rotina da família do pai. Ele não queria mais obedecer às instruções do pai. Ele não queria mais estar em obediência ao pai, aos cuidados do pai. Mas, entretanto, ele queria os bens do pai. O que eu quero dizer para você? Sutilmente, às vezes nós temos um relacionamento com Deus só de pedir. Nós, sutilmente, às vezes nos aproximamos de Deus só para pedir coisas. Nós viemos ao altar sempre para chorar por causas. Olhamos para Deus como alguém que vai suprir tudo aquilo que eu quero. O filho pródigo, ele só queria aquilo que era de bom de Deus, de bom do pai, mas ele não queria um envolvimento com intimidade com o pai. Ele queria a parte dele, mas não queria aquele que dava parte. Ele queria as coisas só boas, mas não queria um envolvimento com o pai. E quantas de nós nos envolvemos com Deus dessa forma? Deus, eu quero isso, e nós só nos aproximamos dele quando temos necessidade de algo, e vemos diante do altar, começamos a ser comprometidas nas coisas, e queremos e oramos intercedendo. Quando Deus dá, cadê a gente? A gente some. Quando recebemos, a gente esquece que existe Deus. Quando Deus provê o que pedimos, a gente para de orar, a gente para de se envolver. E a gente vê um rodízio entre as igrejas. Porque quando não me oferece mais o que eu quero, eu vou buscar em outro lugar. Pessoas que só querem se relacionar com Deus para pedir coisas. Deus é o Deus que nos dá. Mas nós não podemos só nos saciar com aquilo que Ele pode nos dar, mas com aquilo que Ele é. Nós cantamos uma canção: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele é Deus. Ou seja, não importa o que eu terei de Deus, se eu tenho a Deus, isso me basta. Mulher, vigie. Vigie a forma como você está se relacionando com teu Deus. Se você só serve a Deus quando Ele te dá o que você quer, isso não é vida com Ele. Você só está querendo o que é de bom dEle. Porque viver com Deus vai muito além do que Ele pode te dar, mas aquilo que Ele é na tua vida. Da vontade dEle se concretizando na tua vida. E sabe, muitas pessoas às vezes se frustram porque quando não recebem aquilo que querem, elas abandonam a fé. Elas esfriam na fé. O filho pródigo, ele representa, mas ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. Porque tudo aquilo que ganhamos na presença do pai, longe do pai, se vai. Você pode receber uma cura hoje, mas talvez amanhã você ficará enfermo novamente. Você pode hoje ter uma porta aberta, mas amanhã ela pode se fechar. Mas algo que nunca faltará nas nossas vidas é o Deus da bênção. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus não me faltará em nenhum momento. Vale a pena nos relacionarmos só por aquilo que Deus dá ou por aquilo que Ele é? Porque a vida vai e volta, mas Ele nunca muda. Ele permanece no lugar sempre, de braços abertos, para nos receber e dizer: filho, eu sabia, porque todas essas coisas não valem de nada longe da minha presença. O que faz sentido na tua vida não é o que eu te dou, mas é a minha presença em você. Por uma geração que chora além do sofrimento, mas chora pela presença de Deus. Quantas vezes viemos no altar para chorar porque queremos a presença de Deus e não as coisas de Deus? Pare. É o tempo de cessar as lágrimas por coisas, por necessidades. É tempo de voltarmos a chorar pela presença de Deus. É tempo de reconstruir o nosso altar de relacionamento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós fomos chamados para nos relacionar com Ele. Agora, o que Ele dará, o que Ele fará, isso não importa. O que importa é que Ele está na minha vida e eu estou com Ele. Mas essa não é a única forma. Falamos da vida para Deus, que é a vida de serviço, onde o serviço está no centro. A vida de Deus, onde o querer está no centro, onde o que eu quero está no centro, onde as coisas que eu desejo estão no centro. Mas também temos a vida de submissão ao Pai. O que tem de errado isso, pastor? Você vai saber. E seguindo o texto, a gente encontra o outro filho que ficou. E diz a palavra que, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saiu, porém, o pai, procurava-lhe conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: ah, tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás aqui comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cuidado. A submissão. Tudo que eu estou falando aqui é bom. Nós devemos servir para Deus, devemos desejar as coisas de Deus e devemos ter uma vida zelosa para Deus, não é verdade? Me entenda bem o que eu estou falando aqui nessa noite, para depois a pastora não vir atrás de mim e falar assim: o que tu falou lá? O pessoal está tudo agora descompromissado. Não é isso. Entenda bem o que eu estou falando aqui nessa noite. Só que às vezes nós olhamos algumas pessoas que vivem uma vida zelosa para barganhar com Deus. Ah, pai, eu sou tão zeloso, você não faz isso por mim. Pai, eu sou tão devoto, eu estou em tudo. Eu jejuo, eu oro, eu me separo, eu vivo, eu não peco. E o Senhor deseja abençoar a ele, não a mim. A gente usa do nosso zelo para botar Deus contra a parede e dizer: eu sou zeloso e por obrigação você precisa me abençoar. Eu sou fiel e o Senhor tem por obrigação de fazer aquilo que eu lhe estou te pedindo. Já vi muitas pessoas chorarem, questionando a Deus: Deus, porque o Senhor está permitindo essa tempestade na minha vida? Eu sou zeloso contigo. Talvez você disse hoje isso, essa tarde: eu te sirvo, e por que que o Senhor está permitindo isso acontecer? Eu te sirvo porque é o que o Senhor levou, o meu ente tão querido. Eu te sirvo com tanto zelo porque o Senhor permitiu que a porta de emprego fechasse. Eu te sirvo com tanto zelo porque o outro recebeu primeiro em meu lugar e não eu. Cuidado. Em vivermos uma vida zelosa e acharmos que Deus tem obrigação de nos abençoar. Não. Não. Não é sobre isso. Esse filho, ele estava com o pai. Ele estava na casa do pai, vivendo a rotina da casa do pai, estando nos cuidados do pai, e ele questiona Deus. E Deus fala: tudo, você tem a minha presença aqui? Você está se incomodando por quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está falando com mulheres aqui nessa noite. Às vezes nós batemos o pé com Deus, brigamos com Deus e falamos: Deus, eu estou sendo extremamente zeloso contigo. E Deus está dizendo para você: faz bem. Não se esqueça que a minha presença está com você. Não seja zeloso porque você tem interesse de ter algo, mas porque você ama a minha presença. Não seja submisso porque você deseja a salvação, mas porque a salvação já te alcançou. Não seja submisso só para você agregar cargos na presença de Deus, mas porque Ele já pagou o alto preço pela tua vida. Isso já basta. A porta aberta ou não, isso não importa. Eu já tenho aquilo que é maior de todas as coisas: a presença dEle. A presença dEle. Cuidado de você não viver uma vida inteira sendo zelosa com Deus, se sacrificando para Ele, achando que esse seu zelo compra a tua salvação. Não. Porque não há preço que pague a nossa salvação. O sangue vertido na cruz não tem preço que pague. Mas uma vida em gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez, eu e você não merecendo. Essa é a vida de submissão. A vida onde nós achamos que a nossa submissão muda a vontade de Deus. Aonde o meu jejum vai mudar a vontade de Deus. Aonde o meu serviço vai mudar a vontade de Deus. Eu quero te dizer, a vontade de Deus não muda. Nós precisamos nos enquadrar aquilo que Ele está fazendo. Não vamos viver uma vida religiosa achando que os nossos atos de piedade nos faz mais do que alguém. Pelo contrário, somos todos pecadores. Carecemos da graça de Deus em todo o tempo. Cuidado. Porque às vezes você olha alguém que aos seus olhos não merece nada, está vivendo algo maravilhoso na presença de Deus, e você questiona: por que esse agora está indo mais à frente do que eu? Se eu já vivo tanto tempo zelosa na tua presença. Calme. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Porque você também está na casa do Pai. Você só não recebe aquilo que Ele tem porque você está com outros interesses no teu coração. Se abra para sentir o que o Pai sente. Porque se você se abrir para sentir aquilo que o Pai sente, você vai se alegrar com a falta do teu irmão e tudo aquilo que ele está recebendo na presença de Deus. O Senhor nos chama para sentir o que Ele sente. O Senhor nos chama para poder amar aquilo que Ele ama. Mas existem aqueles, falamos a vida para Deus, a vida para o Pai, a vida do Pai, a vida de submissão ao Pai. Agora vamos falar da vida sobre o Pai. Porque é aquelas pessoas que acham que Deus tem a vontade dEle, mas nós temos a nossa. E Jeremias 17:5-6 vai dizer: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse texto é interessante, Porque quando Jeremias fala, maldito o homem, ele está falando nesse, no original, ele está falando de Geve, ou seja, do homem guerreiro. Do homem guerreiro. Ele diz, maldito o homem guerreiro que confia em si, no homem. Que confia na sua força e confia na força dos outros. Existem pessoas que querem viver uma vida como se elas não precisassem se relacionar com Deus. Aonde eu faço, aconteço, eu conquisto, eu vou na força do meu braço que eu vou conquistar todas as coisas. Mas eu quero te dizer, não tem vida sem Deus. Não tem vida sem Ele. Tudo que vivemos sem Ele é vazio. A consequência de vivermos uma vida confiando em nós é a morte e a solidão. Jeremias nos alerta a essa vida de pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse. Pessoas que estão vivendo a sua vida como se Deus não tivesse poder e autoridade para fazer, como se Deus não pudesse renovar, como se Deus não pudesse cuidar. Não há como vivermos sem o Senhor. Sabe por quê? Ele é a razão de todas as coisas. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, Cristo é a razão de todas as coisas. Sem Ele nada podemos fazer. Ele é a razão de tudo. Mas eu sirvo ao Senhor, mas às vezes você tem atitudes como se Deus não existisse. Deus está apontando para o lado e você está querendo, temando e fazendo em outras coisas. Não queira se relacionar com Deus sem que Deus fosse uma autoridade sobre a tua vida. Deus é Deus soberano. Só que falamos dessas quatro formas de se relacionar. Mas existe a vida com o Pai. E essa é o que importa. Elas com o Pai. E o texto de Mateus 6:6 vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que ver em secreto te recompensará. Mulheres, Ele nos chama a viver uma vida com Ele. Ele nos chama a entrar no nosso quarto, ou no nosso banheiro, ou no nosso carro, ou no nosso escritório, fechar a porta. Intimidade com Ele. Esse ambiente é onde você pode rasgar o teu coração. Esse ambiente onde você pode falar suas raivas, aonde você pode falar as suas dores e não ter julgamento, e não ter os dedos apontados sobre você, mas um ambiente onde o Pai te pega no colo e cuida da sua vida. Como podemos viver sem esse cuidado? Deus nos chama a trancar a porta, deixar tudo pro lado de fora e rasgar o nosso coração, porque em secreto Deus renovará, Deus curará, Deus irá dar direções. No secreto tudo acontece. A nossa vida começa no secreto. A nossa vida só tem sentido no secreto. Sem o secreto a gente está propício a desistir. É o local onde Deus fala profundamente ao nosso coração. Aonde não existe intercessores, aonde não existe um sacerdote te representando, porque o véu já foi rasgado e nós podemos entrar no Santo dos Santos e clamar ao Pai no secreto. Ele toca a nossa vida. Deus está nos chamando para o secreto. Deus está chamando uma geração a voltar a construir um relacionamento com o Deus da criação. As distrações são fortes, a rotina é intensa, mas eu escolho a boa parte. Eu escolho a boa parte, porque o WhatsApp pode esperar, o Instagram pode esperar, o telefonema pode esperar, os meus amigos podem esperar, Os meus filhos podem esperar, mas eu não posso mais esperar. Eu preciso correr de volta para o lugar do encontro, ao lugar aonde eu não sou mãe, aonde eu não sou patroa, aonde eu não sou uma empregada, aonde eu não sou aquela que serve, mas sou aquela que sou filha. Simplesmente filha, porque quando fechamos as portas, os nossos cargos e posições ficam do lado de fora. E o que tem ali dentro é uma filha. Elas com o pai. Não é a pastora com o pai. Não é a levita com o pai. Não é os cargos com o pai. A intercessora com o pai. Não! É a filha. Ela, só ela. Com o nosso papai. O nosso papai que nos protege, nos ampara, nos envolve, nos recarrega, nos cura, nos levanta. Agora eu te digo, como que você está sobrevivendo sem esse lugar? Todos os dias ele está gritando de lá de dentro, falando assim: onde você está? Filha, onde você está? Está atrás do Instagram, dos afazeres domésticos, na correria do dia. E ele está gritando de lá de dentro, dizendo: aonde você está? Eu estou com saudade de você. Eu não faltei nenhum dia, eu estou aqui todos os dias, à mesma hora marcada, eu estou aqui te esperando. Você já imaginou que ele não falta ao encontro? Você não percebeu que ele está lá sempre? Mas é eu que falto nesse lugar. Sou eu que estou faltando àquele local. Porque tem coisas me prendendo. Tem coisas me trancafiando. Se liberte disso. Abra a porta. Tranque ela. Celular do lado de fora. Tudo pode esperar, mas esse momento é único. O momento da presença. Tudo que fazemos sem esse local é vazio. A parábola das 10 virgens vai dizer. Mateus 25, verso 8 ao 9 vai dizer. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Esse azeite reserva que as 5 prudentes carregavam, todas elas eram noivas. As 10 eram noivas. As 10 eram separadas. As 10 tinham fogo na lamparina. As 10 estavam a caminho do noivo. Mas 5 tinham azeite reserva. Azeite reserva não se compartilha. Azeite reserva é fruto de uma vida diária com Deus. Azeite reserva é fruto de um relacionamento com o Pai. É fruto de porta trancada, joelho no chão, lágrimas no chão. Azeite reserva é fruto de uma vida constante com Deus. Azeite reserva é a garantia de que a sua lamparina vai queimar não só 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas até o noivo voltar. Queimar 1 ano é fácil. Queimar 2 anos pela presença do Senhor é fácil. Agora queimar até Ele voltar é fruto de relacionamento com o Pai. De algo básico que nós negligenciamos por tantas distrações. Mas Deus está nos chamando para esse lugar secreto. Porque ainda dá tempo de agregar azeite e reserva. Para termos combustível. Para caminhar em direção ao nosso Pai. Que está nos esperando. Ah, igreja. Zacarias 1:3 vai dizer: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está caminhando em direção a você, mas nós temos que correr a essa presença e dizer: Senhor, eu correspondo ao teu chamado, eu correspondo ao teu encontro. Há uma glória de Deus muito forte nesse lugar. Deus está gritando ao teu coração, dizendo: corra! Corra, venha a minha presença. É o lugar da mesa, aonde você pode desabafar os seus dias, aonde você conhece ao Pai. Hoje, a caminho da escola da minha filha, a vida de dois pastores dentro de uma casa é sempre um papo teológico. Imagina você. E hoje meu esposo estava conversando comigo acerca de conhecer a Deus. E eu citei o texto de João 17, dizendo que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Nós precisamos de uma eternidade para conhecer quem Ele é. Sabe o que é mais lindo? A gente pode começar hoje isso. Como queremos ir para a eternidade se não queremos conhecer Ele aqui? Como queremos ir para a eternidade, que terá a eternidade para nos relacionar com esse Deus, se não queremos nos relacionar com Ele aqui? É tempo de voltar para aquilo que importa. É tempo de voltar para aquilo que importa. Deus quer sarar a tua ferida, mulher. Deus quer aliviar o teu fardo, mulher. Deus quer te renovar, mulher, voltar a ter brilho nos seus olhos, mulher. E isso só acontece no lugar onde Ele cuida de você. E esse lugar não é o pastor que prepara, a pastora que prepara, a equipe de louvor que prepara, mas é o mais simples local aonde só está você e Ele. Aonde você prepara o momento. Deus nos chama a esse local. A vida com Ele. O resto vai acontecer naturalmente. Mas esse local é sagrado. E basta a mim e a você decidirmos voltar para Ele. Talvez você está vivendo só para Ele. Ou vivendo só querendo o que Ele pode te dar. Ou vivendo uma vida desgastante de zelo para buscar benefícios. Ou talvez você está tão frustrada que você já, não, esse papo de Deus, nada. Vou viver minha vida do jeito que eu quero viver. Mas hoje Ele está ecoando no teu coração e dizendo assim: eu te chamo para mim novamente, filha amada. Eu te chamo novamente para o seio, para o cuidado. Eu te chamo novamente, porque é o local que você não poderia sair. Eu quero orar com você, amém? Deus me deu até aqui. Eu quero orar com você e eu queria que você se colocasse diante da presença do Pai. E eu queria, não sei se eu posso fazer um convite, né? Se o Ministério de Louvor vier aqui à frente. Mas eu queria convidar você a se render diante da presença do Pai. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. O Pai está nesse lugar. O Pai está aqui. E eu quero convidar você nesse momento a se prostrar diante da presença do Pai. Se você desejar, você pode vir ao altar. Ou você pode se ajoelhar onde você estiver. Mas eu quero que você faça desse momento um momento onde você vai estar dando passos ao local secreto, ao local da presença. Quero deixar você à vontade. O louvor vai estar nos ajudando com uma canção. O ambiente já está preparado. O ambiente já está preparado. Agora depende de mim e de você atender ao chamado dele. Talvez você está desgastada, talvez você está cansada. Venha receber do alívio do Pai. Ele está aqui te esperando. O altar está aqui. Os seus joelhos já estão preparados. Se renda a essa presença, em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus. Estamos em tua presença. Papai, nós te chamamos. Papai, nós te chamamos, Papai. Nós andamos, Senhor, atarefadas, sobrecarregadas, cuidando de tantas coisas, mas não deixamos o Senhor cuidar de nós. Papai, nós estamos aqui nessa noite porque não há lugar mais perfeito, não há lugar que nos sacie mais do que a tua presença. Papai, a tua igreja está aqui, as suas filhas estão aqui, e nós voltamos ao lugar do primeiro amor. Aqueça o nosso coração. Há mulheres que vão começar a sentir o seu coração ser aquecido nesse momento, porque o Pai está no ambiente. Há mulheres que vão receber do toque do Pai. Feridas estão sendo curadas agora. Cargas estão sendo tiradas de ombros agora. O Pai está te pegando no colo. Contemple a presença do Pai. O Pai está na casa. O Pai está na casa. O Pai nos pega no colo. O Pai está renovando corações aqui nessa noite. Corações desgastados, entristecidos, sufocados de uma rotina intensa. O Pai nessa noite está aliviando o coração. Eis-nos aqui, Papai. Eis-nos aqui, Papai. Cuida de nós. Estamos de volta ao lugar do encontro. Estamos de volta ao lugar do cuidado. Estamos de volta ao lugar onde o Senhor sussurra nos nossos ouvidos. Te amamos, Papai. Te amamos, Papai. Se coloca de pé. E com muita alegria você vai bater palma. Eu sei que você está chorando. Glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Ele. Ele é digno. Digno de toda honra. Digno de toda glória. Aleluia. Aleluia. Fala para a irmã que está do seu lado. Anima-te. Fala para ela, fica animada. Para eu ficar animada também, tu tem que ficar animada, irmã. Fala para ela, fica animada. Amém? Então nós vamos para animar e finalizar o culto, glória a Deus, com um ato profético. Você vai falar para ela assim: eu quero te convidar. Aí ali no altar comigo, fala para ela: eu quero te convidar. Não, com essa tristeza toda não, vamos lá. Eu quero te convidar, fala para ela. E lá no altar comigo. As meninas estão distribuindo aí, pode distribuir, mas que seja mais rapidinho, para a gente poder ganhar tempo. Se coloca de pé, por favor, todo mundo. Todo mundo se coloca de pé? Isso. As meninas, você vai ganhar uma bola, não estoure a bola. Amém, irmã? Glória a Deus, você vai ganhar uma bola verde. Fizemos uma cor só para ninguém ficar brigando. Eu quero a amarela, eu quero a branca, né, Paulinha? Cadê a Marcília? Tá aí? Já foi. Marcília, já foi? Já? Vem cá, Paulinha, por favor. Vem cá, Elisa, por favor. Elisa, vem cá, por favor. Enche ali, aqui. Irmãs, ganhando as bolinhas? Não estoura as bolinhas. Não joga fora no lixo. Porque tem mulher que vai fazer automático, vai jogar no lixo. Sobrou bolinha? Então dá mais bolinha. Se for 30 bolinhas para casa, você vai levar as 30 para casa. Tô de ônibus, pastor, não tem problema não. Se o cobrador falar, nossa, que alegria, né? Porque não tem cobrador essa hora mais não, sou motorista. Aí tu fala assim, não ganhar umas bolinhas na igreja. Tu não vai de ônibus, tu vai de carro. Então tu pode carregar 600 bolinhas. A Paulinha e a Elisa, a Paulinha vai ficar aqui, próximo aqui, e a Elisa aqui. Você vai sair do seu lugar. As meninas do louvor também ganharam? Isso, pode ser. Mas tem que dar uma bolinha para a Elisa, para a Paulinha e para mim também, né? Ué. Para aquela essa menina ali também. É. Isso. Se tiver mais bolinha, pode dar. Pode. Aí você ganha o dobro. Você ganha um dobro de bênção. Fica ligada, irmã. Isso. Você vai convidar a sua amiga. E para você vir aqui no altar. Nós vamos terminar esse culto aqui no altar. Todo mundo. Não vai caber, né? Mas a gente se espalha bem aqui assim. Para caber todo mundo. No nome de Jesus. Você vai falar para ela assim. Eu quero ir com você no altar. Porque por intermédio dessa palavra. Fala. Que foi ministrada nas nossas vidas. Nós estamos recebendo uma grande bênção. Você vai vir com ela. As meninas vão ungir uma das suas mãos e você vai ficando aqui. Uma das mãos só. Elas só vão ungir, não vão orar, tá? Eu que vou orar com você. Vamos lá? Com Maria? Com Maria, bem feliz todo mundo? Fala com ela para vir bem feliz. Bem feliz, dando glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quero chamar aqui as pastoras. Vem cá. Pode vir, Aldenora. Estamos recebendo a Aldenora. A Aldenora é importada. É uma pastora nova aqui do nosso distrito. Está com o esposo lá na Metodista do Castrioto. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela? A Aldenora é importadíssima. Ela veio de Manaus. E ela e o esposo. Vem cá, pastora Roma. Vem cá. Vem cá, Elisa, também. Está representando o pastor Josué, Campus Expansão. Nós vamos orar pelas nossas vidas para terminar e pelas mulheres de Petrópolis. As mulheres de Petrópolis precisam de um avivamento. A gente precisa ser avivadas. Né? O pastor Marco me deu uma incumbência. Eu não sei se vou conseguir cumprir, mas com as ajudas das irmãzinhas e das pastoras de fogo, glória, do poder. Ela está sentindo tanto frio, tadinha, que... Manda sopa pra ela lá no Castrioto, pô. A pessoa veio de... Não, ela tava em Niterói. Ela veio de Manaus, Niterói, Petrópolis, Castrioto, tadinha. É frio, né? Coitada, tá passando assim, Ela come mingau 3:30 da manhã, orando e comendo mingau para esquentar o espírito, né? É uma bênção te receber aqui. Seja bem-vindo ao distrito, né? Você e seu esposo. Eles estão substituindo a pastora Natália, que foi para Inglaterra. Olha que bênção. Seja acolhida aqui na Catedral Metodista, amém? Glória a Deus. Irmãs, estenda aqui sua bolinha para o alto. E nós, aqui como pastoras, líderes das mulheres, do distrito, da Catedral Metodista, nós declaramos sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Você não vai ter falta de tempo para o seu pai. Você não vai ter falta de tempo para o seu pai. Todos os dias da sua vida, você vai ter tempo para o seu pai. Faz isso para mim? Não, eu preciso estar com meu pai primeiro. Vou resolver isso aqui? Não, eu preciso estar com meu pai primeiro. Hoje, pai, nós cremos que a nossa mente muda. Com essa palavra que a tua filha liberou sobre as nossas vidas. Tem uma mesa preparada, rabaia, rabada, rabada, rabalabás, sobre as nossas vidas. A mesa, e a tua mesa é do Pai, a mesa do Pai que cuida, que sara, que liberta, que traz felicidade. E nós estamos nos colocando diante de ti, ó Deus, profeticamente. E nós cremos, ó Pai, que a mensagem que está dentro dessa bola é a mensagem que nós precisamos, junto com essa dessa noite, para esse tempo, tempo de mudança. Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de pensamento. Mudança, mudança, mudança. Nós não vamos nos acostumar com uma vida mais ou menos. Não, não. Nós não vamos nos acostumar a viver uma vida, às vezes, ó Deus, em pecado, negligenciando, ó Pai, a tua palavra. Nós não vamos, porque nós queremos viver na mesa, na tua presença, no nome de Jesus. Amém? Uma orientação para você receber a bênção e ir embora para casa. Não estoure a bolinha. Você só vai ler a mensagem. E a Tuane, tadinha, ela está colecionando bolinha, que eu já dei outra para ela essa semana. É. Você só vai ler essa mensagem quando esse balão, ele esvaziar ou estourar sozinho. Aí Deus vai falar contigo mais uma vez. Amém? Amém? A ansiedade coloca dentro da bolinha, né, irmã? Quem sofre de ansiedade. Aí, Roberta, tem outras. A Roberta também tem duas bolinhas, né? Oh, meu pai. Quase que a Eni tinha duas bolinhas, mas não deu tempo de eu levar lá na sala dela. Fala pra irmã, cuide da sua bolinha. Cuide da sua mensagem que tá dentro dessa bolinha, querida. Não estoure ela, amém? Glória a Deus. Pastor, eu posso dar assim uma apertadinha de leve? Não pode, não. Pode não, que isso é pecado. Faz assim com a sua mão, vamos receber a bênção. Pastora Roma, Deus abençoe. Te guarde todo o tempo. Pastor Augusto também, né? Aldenora, mais uma vez, obrigado. Tá? Roda aqui no poder conosco, que nós rodaremos contigo, Castrioto. Aleluia. Cadê o... Tá vindo? Tá vindo da onde? Fica todo mundo olhando para ver se é o presente para todo mundo, né? Não. É só para a pastora mesmo. A pastora vai receber um mimo da igreja, representando todas as mulheres, Campos Barão, Campos Central, Campos Quitandinha. Você pode dar glória a Deus pela vida da pastora Ruama. Sinta-se abraçada, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Faz assim. Obrigada, Jesus, por essa noite. Te louvamos e engrandecemos o teu nome. Como foi bom poder estar aqui. Muitas mulheres não podem estar aqui porque estão no leito de dor. Muitas mulheres estão trancafiadas dentro de casa com uma depressão profunda. Não consegue. Mas nós temos essa liberdade de estar aqui hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nos acompanhe para nos nossos lares. Nós possamos ter um final de semana rico, abundante, cheio de experiência no sobrenatural. Muito obrigado. A pastora Aldenora vai petrar a bênção sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, nos leva para nossa casa em paz. Que no restante desse dia ainda, dessa noite, possamos ser paz por onde passarmos, aonde chegarmos, na nossa casa, sejamos paz. Que o Senhor nos leve em paz, com paz, e sejamos paz por onde quer que formos, por onde quer que passamos, sejamos paz. Deus pede para falar com cada uma de vocês. Paz, que sejamos paz por onde quer que nós andemos. Nos leve em paz, Senhor, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Dá um abraço bem apertado nessa irmã, fala assim: vai em paz.